solução para melhorar o mundo é pôr fogo no Brasil. Andar nesse país pros passos todo povo não serve para nada. Puta que eu pariu, viu, esse povo do Brasil. Eu odeio um país tão merda que nem esse. Olha só ver jornal e chorar com a realidade e se revoltar com a situação ridícula. Que a pouco isso tá pior que o Sudão, com 500 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. Isso é uma merda, o país virou um bando de lixo. Se acabar com o Brasil, melhora o mundo. Lula, Sarney, Collor, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Zé Genuíno, o seu, Dilma Rousseff, Fernando Henrique, José Serra, Aécio Neves, bando de bandidos. Thank you.